Boa noite. Boa noite. Esse é Renato Russo. Esse é o Herbert Viana. Você me tem assim demais e não parece capaz de cuidar do que possui. Você sorriu e me propôs que te deixasse em paz. Me disse vai, eu não fui. Não faça assim. Não faça nada por mim. Não vá pensando que sou seu. Não, não faça assim. Não faça nada por mim. Não vá pensando que sou seu. Você me diz o que fazer e não procure entender que eu faço pra agradar. Me diz até o que vestir, com quem andar, pra onde ir. E não me pede pra voltar. Não faça assim. Não faça nada por mim. Vá pensando que sou seu. Não faça assim. Não faça nada por mim. Não vá pensando que sou seu. Não vá pensando que sou seu. Foi quando os Paralamas gravaram o primeiro disco que a gente pensou, não, é possível realmente, sabe? A gente pode gravar um disco, pode chegar, tipo assim, a ser uma banda de rock and roll realmente, assim, e viver disso, né? É, do Paralamas eu gosto do... daquela coisa afro-brasileira, tá, uns ritmozinhos de lambada de vez em quando, e afro-caribenha também, tipo reggae e tal, assim, vários estilos que o Paralamas oferece.